O sol, quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir e curtir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música. Canções juninas agora, em nossa passarela imaginária, em nosso coreto sonoro. Canções juninas, relembrando Santo Antônio, São Pedro e São João. Emilinha Borba, arranjo do maestro Vero, do Braguinha João de Barro, Noite de Junho. Luiz Lua Gonzaga também inalterou as festas juninas. Luiz Lua Gonzaga, com seu conjunto, sua voz, do Zé Dantas, A Dança da Moda. Para os nossos ouvintes que estão em nossa sintonia, e principalmente para ele, o senhor Roberto Lima Paiva, que nos escreve uma simpática missiva, elogiando todos os nossos ouvintes, todas as pedidas sonoras, ele que reside em Descalvado, a capital nacional do frango de corte, ele que está em nossa sintonia, o senhor Roberto Paiva Lima, ou Lima Paiva, como queira. Chico Alves, o rei da voz. Chico Alves, novamente em nossa passarela sonora, feita defendendo em arranjo muito bonito do maestro Pixinguinha, do Orestes Barbosa, Balão do Amor. Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos num tênue véu. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, que as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Balão do meu sonho dourado, do bicho enfeitado, cheinho de luz. Depois as crianças tascaram, rasgaram teu bojo de listas azuis. E tu que invejando as estrelas, sonhavas ao vê-las ser astro no céu. Hoje balão apagado, acabas rasgado em trapos ao léu. Balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos num tênue véu. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Ai, ai, ai, ai, São João, é a dança da moda, pois em toda roda só

2006, o 13º ano consecutivos no ar de um Jardim Coreto à Música e à Saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, em São Paulo e em Ribeirão Preto. Mas, vamos nós com música nesta manhã. Quem nos escreve também uma simpática missiva é o senhor João Luiz Barbosa, nosso gentil ouvinte, ele que é residente aqui em São Carlos, e ele gostaria de ouvir daquele que fez aquela audição em vários canais de televisão em nosso país. Um instante, maestro, estamos falando do saudoso Flávio Cavalcante, que também era compositor. Ele assina: Ivon Cury, saudoso e talentoso mineiro, canta em arranjo do Zacarias Manias. Para o nosso gentil ouvinte residente aqui em São Carlos, Sr. João Luiz Barbosa, conosco nesta manhã. Composição esta que fez sucesso na década de 50, em adaptação do Haroldo Barbosa, Nilo Sérgio, que era cantor na década de 50, depois se tornou empresário e diretor proprietário da gravadora Musidisc. Nilo Sérgio defendendo talvez o seu maior sucesso, Cavaleiros do Céu. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê. Mania de querer bem, mania de falar mal, mania de não dormir sem antes ler o jornal, de só entrar no chuveiro cantando a mesma canção, de só pedir o cinzeiro depois da cinza no chão. Eu tenho várias manias, delas não faço segredo, mas quem pode ver tinta fresca sem logo passar o dedo? De só contar aumentado tudo o que viu e o que fez, de guardar pós cruzado dentro da caixa outra vez. Eu tenho várias manias, tenho, mas não sei porquê. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Eu tenho várias manias, tenho sim, mas eu não sei porquê. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar muito, muito de você. Desolver e beberão. Segui em seu cavalo pela noite do sertão. No céu, porém, a noite ficou rubra num clarão e viu passar num fogaréu um rebanho no céu. Envia ele. As ferraduras punham brasas pelo ar. Os